Hoje é terça-feira e tem show do Racionais. Eu não vou colar, tenho trampo demais. Eu tenho pouco dinheiro, eu não durmo e corro atrás. Rimando minha vida, eu tô correndo atrás do sonho. Eu não falo merda, minha vida eu componho. Infiltrado no sistema, eu pego a head e me imponho. Sem motivos pra sorrir, então tô nada risonho. Sem motivos pra sorrir, então tô nada risonho. Incomodado com ódio no coração. Se Jesus perdoou, eu não perdoo não. Sem encenação, atuação, deixa pros cara. Muito cara rima, muito cara fala e dá bala. Ramela na cena, não respeita a cultura. Se sua rima é quente, então a minha rima é crua. Com sangue em cima pra mostrar que eu sou real. Pros amigos sou careta, pros vizinhos marginal. Julgado pela fala, pela gíria, pela roupa, pelos kits, pelo bairro, pelas meninas, pelas toucas. Fone de ouvido, MP3 tá na bermuda. Faixa vai mudando, o estilo nunca muda. Grana é miúda, mas cê sabe muito bem. Eu vejo muita mala e é pra mim que elas vêm. As trato muito bem, o meu estilo audacioso. Os bico fala mal, mas tá sempre receioso. Na bola de meia, sempre na porta da escola. Polícia da geral, vagabundo sai fora da migué. Na esquina até os coxinha vazar. Bate o sino, as minas sai pra ver o number one rimar. Isso é mó fita, isso é mó treta. Os cara fecha o bonde de jaqueta e bombeta. Isso é mó fita, isso é mó treta. Os cara fecha o bonde de jaqueta e bombeta. Calma meu amigo, muita calma meu irmão. Isso é o começo, isso é a introdução. Isso é o começo, isso é a introdução.